Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro. Boa noite, caro ouvinte. E vamos começar com Gabriel Fauré, este importante compositor que nasceu em 1845 e morreu em 1924. Uma carreira bastante longa, uma vida longa e uma carreira bastante consistente no mundo musical. Ele, pouco a pouco, evoluiu seu estilo e não fez como, por exemplo, Debussy, que realmente propôs uma grande ruptura, né, com procedimentos anteriores. Fauré teve uma carreira, digamos, mais suave em relação às suas inovações. No entanto, como vamos poder observar no programa de hoje, houve uma grande evolução e a linguagem ficou cada vez mais, mais individual, né? Vamos começar com um quarteto em Dó menor, opus 15, para piano e cordas. Fauré escreveu dois quartetos para piano e cordas, o opus 15 em Dó menor e o opus 45 em Sol menor. Este quarteto em Dó menor, o primeiro deles, juntamente com a sonata para violino, opus 13, sonata para violino e piano, é uma das obras mais importantes da música de câmara do compositor. Ela, claro, inclui procedimentos clássicos, né, tanto no aspecto formal, mas também já demonstra uma grande individualidade no tratamento de melodias e temas modais, e, digamos, uma tendência a evitar, aqui e ali, as harmonias de dominante. Apesar de que podemos observar que a tonalidade sempre está bem definida. Vamos ouvir, então, o quarteto número 1, em Dó menor, opus 15, para piano, violino, viola e violoncelo, de Gabriel Fauré. Com os seguintes movimentos: Allegro molto moderato, scherzo, allegro vivo, adagio e allegro molto. Interpretação do Bozart Trio, na seguinte formação: Menachem Pressler, piano, Isidore Coin, violino, Peter Wiley, violoncelo, com a colaboração de Kim Kashkashian, viola. Thank you. Thank you. Thank you. Agora temos mais uma obra de Gabriel Fauré, o trio em Ré menor, op. 120. 40 anos separam o quarteto que acabamos de ouvir do trio que vamos ouvir agora. Esse trio foi composto em 1922. Nesta época, digamos, entre 1918, mais ou menos no final da guerra, até o final da vida do compositor, que foi no ano de 1924, que ele faleceu, nós temos algumas peças importantes, bem características do último período do compositor. A Fantasia para piano e orquestra, por exemplo, peças para piano solo, 3 ciclos de canções e 6 obras de música de câmara. É muito interessante observar como ele ainda estava, naturalmente, ligado às formas clássicas, como, por exemplo, no primeiro movimento, mas que a sua linguagem, apesar de estar depurada, demonstra grande intensidade, como é o caso da coda do primeiro movimento. O andantino, que é o segundo movimento, é bastante contrapontista, e o último movimento demonstra, indica, na verdade, uma quase citação, claro que foi inconsciente, de Ride Pagliaccio, da ópera de Leon Cavallo. É claro que foi inconsciente, porque Fauré não gostava muito da ópera, né? Ele tinha, em 1910, já criticado a ópera de Leon Cavallo. Mas esse último movimento é bastante extrovertido e bastante entusiasmo, né? Música é bastante extrovertida. Vamos ouvir então o trio em Ré menor, op. 120, de Gabriel Fauré, com os seguintes movimentos: Allegro ma non troppo, Andantino, Allegro vivo. Bozart Trio, na formação de Menachem Pressler, Isidor Cohen e Peter Wiley. Thank you.

Estamos então encerrando este primeiro programa da série dedicada à música de câmara francesa. Obrigado e até o próximo programa. Você ouviu? Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro.